49, puxa bem acionamento no 5. Autorizado, puxa o ataque, ficou no 649. Autorizado, chama o ataque, ficou no 649. Mandando de brota, vai confundindo o próximo azul, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Grau 079. A linha cola no 0, vou no 79. Passou 4234, tá no gate número 1, pushback acionamento. Autorizado, push for tax do 759-1208. 208 com 759, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo 1759. Sou 1759, contato radar na decolagem, via da El, se botar nível de voo 360. Via da El 360, 1759. É bom que dá azul. Azul 1434, mantenha a posição aguardando só liberação no pátio via índio da aeronave. Tem condições de manter a posição. O número 49, você não vai responder. Aguarda o término do posto mesmo. Leve puxar até o través 04, 5 meses inicial, autorizado táxi via índio, ponte esperada no 02895, que negar no 016. Ah, você vê a minha resposta. 981, acione identificação, voando a Lagoinha para interceptar a chamada, bom, desça para o nível de voo 050, ajuste 1016. Zero 085, é disponível para a CR9M Delta Hotel, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito no IPES da Fora da Barra. Controle 20.8, acena 5014. Auto possuo direto lençóis após a gestão. 5014, graças a Deus. Foi o pela autonomia? Acionamento táxi 2895 para o Salvador, 4234, alterna Serra Bravo Fox Zulu, 78 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia. 234, utiliza táxi via Índia, ponte perdão no 02-295, nível 1-0-6. 0-1-6, autorizado táxi Índia, ponto de espera da pista na 0, torre 1-1-8, decimal, azul 4-2-3-4. 208, grato. Paraguai 649, confirmando iniciar o táxi ainda. Afirma índio, monte para dano 02895. 295, ação meio da fase. Visuais, 1.000 pés na proa do destino. Ok, mantendo visual do pés na proa de Maraty, até o último certo. Água, prova do Costa Azul, Mike Juliette Romeu. Ciente, Mike Juliette Romeu. 4234, decolagem autorizada no 0, 210 graus, 079. Decolagem fixa no 0, azul 4234. No 649 ali, mantém o no 0. Mantém, agora 649. Mike Juliette Romeu, reporte por término de sobrevoo. Azul 4234, Goloso 45 no 208. 1208, obrigado e um bom dia, Azul 4234. Bom dia. Recife 13325, alterna 1251 no voo 1759. Salvador Departure, good morning, Azul 4234, passing 1400. Azul 4234, radar contact on departure, flight to flight level 350, via Puka Departure. Via Puka Departure, flight climb flight level 350, Azul 4234. Passaredo 2223, pushback atonador. 3223, autorizado, busque contato. Vai contar a parte 2223. Siga. Quatro nove decolou 48 no 208. 208, vou na 649, bom trabalho. Obrigado. Agora dia 107, pronto para decolagem. Dia 107, chama fora do solo, vento 190 graus, 079. 910. Voo 1649, contato radar na decolagem, via da El, suba para o nível de voo 360. Israel, nível 360, agora 649. Azul 4981, desça para 3000 pés, ajuste 10016. Controle Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, com o número 10 no corredor Axé. Reporte Fala da Barra. Passarão Fala da Barra. Paredo 2223, pronto para o táxi, 69 COP, 6 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi via Índia, ponte espera 10295, negão 90 no meio. Índia, ponte espera 10895 com 1016, o passaredo 2223. Guardião 07, fique atento ao tráfego, posição 1 hora, com milhas, mantendo 500 pés, realizando sobrevoo, proximidade de Vitor. Guardião 07, copiou o controle? Fique atento ao tráfego, Guardião 07. Papa Romeu, Mike Juliette Romeu, fique atento ao tráfego, mantendo no meio pés no corredor Axé. Eco Charlie 35. Ficar atento ao asa rotativa, Mike Juliette Romeu, mantendo o 500. Azul 4234, contact Recife on frequency 125.45, if unable 126.85. Okay, we contact Recife Center 125.45 and backup 126.85, Azul 4234. Good day. Azul 4981, desça para 2000 pés. Autorizado ele é X-Ray da pista 10. Reporte está pisado. Está presente autorizado na proa de Duna. Presente, após o vídeo de proa de Duna, vai descer para 2000. Vai estabilizar na LS, do 491. O meu hotel Juliette Serra, ciente, livre a frequência para autoordenação. fora do solo, 5-2, vai chamar o controle, o Bravo, certão. Gente. É mais 56 minutos da presente, no Guardião 07. Guardião 07. 223, decolagem autorizada no 0, verso 220 graus, 099. Livre decolagem, batalha 2223. Romeu Bravo Serra Tango. Suais, o número pés, corredora chefe. O número pés, corredora chefe. Gente, Marte já chamou. Romeu Bravo Serra Tango, fica atento a um tráfego, mantendo 500 pés, 1 hora 6 milhas, com meia dúzia de milhas, Romeu 44. Ok, o Bravo Serra Tango vai ficar atento, já recebo mesmo no esquerdo aqui. Sobre o Bono 649, cruzando 200. Bono 641, no chame Recife na frequência 1 no... 3325, alterna 1251. Confirmaram 649? Do 1649, chame que tem 1325, alterna 1251. 3325251, manda a barra 649. Parada barra, Guardião 07, tem a frequência livre para autocoordenação. Estabilizado, próxima versão. Azul 4981, no complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118.95. 295, obrigado, próxima versão 07. Controle Salvador, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, via saída Arbor, suba para o nível de voo 180. Perfil da saída Arbor, subindo 180, 2223. Ai, que Guilherme Romeu. Papa Romeu, Bravo Serra Tango, fica atento a um tráfego, mantendo 1.000 pés, 12 horas, 6 milhas, Eco Charlie 35. Ok, vai se manter atento, o Bravo Serra Tango não recebe o mesmo esquema. Mantendo o mesmo nível que o Bravo Serra Tango, tá? Afirmativo, 1.000 pés. Ok, vai se manter atento, Bravo Serra Tango. Salvador, bom dia, senhor LA3, 02, tem que dar pop drop. Oceaner 63112, adicione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Via mar 050, voo 096. Romeu Bravo Serra Tango, confirme seu estimado para pouso. Sinal de pouso, zona 324, senhora. Gente, no 324. Sinal de 81 na sala 58, direita sala 1, 21, décima 1. Direita, 21, obrigado, só passa na segunda. Ô, Brasil, quando eu faço a hora da barra, eu estou levando os progressos, cara, pro 300 aí, ó. Dia azul, 49, 21, só passa na segunda. Pro destino. Confirme. Aguarde para ascensão para o nível 085. Ok, boa, prazer. Aguarde a ascensão para o 085, bravo, né? Tram 3304, ativando a identificação, voando a 12 para interceptar a chegada, bom, se desça para... 360, ajuste 10016. Só para confirmar, né? Que é a 1060? 060, TAM 3304. 060, TAM 3304. Obrigado. Romeu Bravo Serra Tango, autorizado a subir para o nível 085. Siga Guardião 04. Guardião 04, acione identificação. Guardião 04, confirme radial distância de Salvador. Guardião 07, não recebo. Guardião 04, não recebo seu radar aqui, seu equipamento. Retorno de 20 mil Salvador, Guardião 04. Outro Salvador, bom dia, 2199, aciona identificação, voando para a POV para interceptar a chegada na área, deixa a via, passa de voo 070, ajuste na 096. Por favor, me autorizaria para o Estado, que trocou 2199? Até o Então, 3304, reduz a velocidade para 2309. 2309, beleza, fácil. 2199, é após Fabog, é autorizado por hoje, TAP. Xanair 6312, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, informa ajuste 10016, reporte estabilizado. 2000 pés, 10016, pode falar, diretor. Até o perfil da chegada, o Xanair 6312, sem restrições de velocidade. Mantém perfil, descendo direto para 2000. Azul 2796, copia. Reminha, copia. Autorizado Salvador, João Pessoa, via Golf 677, conforme rota. Nível autorizado 190. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil de saída Conde. Transponder 0260, controle 120, decimal 8. 190 aprovado, Salvador, Golf 677, decimal da 10, esquerda, Conde. 0260 no transponder, 1208 após a decolagem, o 2796. 2796 para João Pessoa, correto, o chama pronto, faz 3. Para nível 050. 0050, boa 2199. O 2199, confirme se tem condições de manter a presença da GCAP. Confirme, estou boa 2199. O 2199 mantém a velocidade, reporte para redução. Mantendo, reportará. Quer que mantenha até onde? O 2199 mantém a velocidade até a proximidade de TAP. Controle Salvador, poderia coordenar o destino para o passaredo 2223? Guarde coordenação, passaredo 2223. Obrigado. Gol 2199, informa o tráfego, posição 1 hora, 25 milhas, rumo oeste, cruzando 100 em subida para 180, Alfa Tango 72. Frente do tráfego, gol 2199. Parede 2223, informa o tráfego, posição 11 horas, 23 milhas, rumo nordeste, cruzando 110 em descida para o 050, Boeing 737. Ciente, visual no TQS 2223. Canar 6312, informa um tráfego mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Ativa, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Reportará. Quente, Mike Juliette Romeu. Gol 2199, tráfego superado, desça para 3.000 pés, ajuste 1016. 3.0, 1016, 2223, tráfego superado, suba e mantenha nível 180. 180, 2223. Chanair 6312, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118.95. Converso com a torre 895, Chanair 6312. Salvador, bom dia, Chanair 6312, LS X-Ray. 6312, bom dia. Cheque 30 pouso autorizado na 0, vento 190 graus, 99. Baixou a travada e pouso no 0, Chanair 6312. Vou 2199, né, e a redução. Vou 2199. Então 3304, reduz a velocidade para 2009. Então, Romeu Bravo, Sierra Tango, 4,5 milhas, noroeste de Salvador. Serviço radar encerrado, submantenha o nível 085 para serviço de informação e alerta, chassi na frequência 1288, alterna 1353. 1288, 2199, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reposte estabilizado, informa ajuste 1016. 6.096, reportará estabilizado. Bom no 2199. Então 3304, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.096, Guardião 04, confirme mantendo 1.000 pés. Gente, Guardião 04, não recebo seu radar, cheque o equipamento. O 2199, informa o tráfego mantendo 500 pés nas proximidades de Duma, não irá interferir na sua aproximação. Gente, o 2199. Salvador, muito bom dia. Esse é o Alpha Cargo 9829 com a informação Foxtrot 380, cabina. Bom dia, Alpha 9829, pronto cópia? Afirmo, 9829. Autorizado Salvador Campinas, nível 380, via Pêzulu 10, o BAVE, via Pêzulu 16, segue conforme rota. Decolagem da 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5046, controle operão no 20.8. Aqui vou recebendo o modo chave. Portão 3. Apsa Cargo 9829. Eu acabei me perdendo um pouquinho, lamento, mas está autorizando o Campinas 380 via Pêzulu 17. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. Eu poderia só confirmar após a Pêzulu 17 e o código transponder? O Absa 9829, sua rota seria a Pêzulu 10, por base a Pêzulu 16, BHZ conforme. E o transponder 5046, controle operando 120.8. Ok, Então, Campinas 380, Apresolo 10, Cubá, Apresolo 16, até BHZ, depois com a Monrosa. Eu falo da 10, curva na direita, da EL, Leza Norte, 950-46 no transponder, controle 1208. Correto, me chama pronto no parte 3, ápice 9829. Samara, o ápice da carga 9829. Controle Salvador, passaredo 2223, é possível voar a Vitória da Conquista? Passaredo 2223, o centro solicitou que mantivéssemos o senhor na chegada, na saída. Sente o 2223. Controle, o Gol 2199 está precisado no ILS X-Ray, eu não quero. Gol 2199, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 1.8.95. 2219, o Gol 2199, até daqui a pouco. 3304, deixa para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reposto estabilizado. 2 mil pés, estabilizando X-Ray, 3304. 2 Salvador, eu vou 2199, final, ainda com 100 em cima. 2199, bom dia, reposto trem baixo travado. Reportará, eu vou 2199. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, mantenha 1.500 pés em condições visuais, voando farol de Itapuã, reporte para descida. Passando em Jaciá, baixado e travado. 1.99, livre pouso na zero, vento 2.00 graus, isso é nóis. Gente, livre pouso, pistão no zero, voo 2.99. Guardião 04, ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatório. Interlagos, passará rotatório 04. Passaria do 2223, chame Recife em 1288, alterna 1353. 288353, passaria do 2223. Gente, Mike Juliette, mão meu, mantém 500 pés, reposte por término do sobrevoo. Estabilizado, 3304. 3304, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 1.18, decimal 95. November Oscar Whisky, Bata 2 a bordo, confirme no setor de sobrevoo. Enche só um instante. Correção, Gol 2199, solo 18, direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121, 1, 2, 9, 219. Em 118, decimal 95. 118.95, grato. Salvador, Guardião 04, na rotatória, já avisou algum campo. Guardião 04, ingresso final na 7, aguarde autorização de pouso. Para informação, tráfego 5 milhas no final da 0. Está aguardando autorização, já avisou ao Guardião 04. Na escuta? Salvador, bom dia, o 3304, passa a Simbra, fecha a Salvador Zó. 3304, bom dia, informação, helicóptero 5 milhas na estreita, cabeceira auxiliar, não interfere com a pressionação. Livre pouso na 0, verso 200 graus, na 09. Exato, na 0, 3304. Confirma a frequência para o 2199 do solo. 1-2-1-1-2-1-9-9. 2-1. Salvador, bom dia, voo 2199. 2199, bom dia. Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 2199. November, Oscar, Whisky, copia. November, Oscar, Whisky, autorizado, Salvador, Salvador, com TGL. Por conta em risco em Vera Cruz, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. Aciona no transponder 01-17, controle opera 120 decimal 8. Peço novembro da Suíça, chama a torre 1895 para acionamento de decolagem, ajuste no 0 no 6, vamos bom. Região 01, intenciona pouso direto no pátio do Graero ou solicita pouso na pista na 7? Pouso no 7, né? Era na viagem aqui. Papa Romeu, Hotel Juliette Terra, desça para 500 pés, ajuste 10-16, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, senhor. Paulo Salvador, é o ABSA Cargo 9829, para puxar o estacionamento. Aguarda, ABSA 9829. Aguardando, 9829. Papa Golf, copia. Autorizado Salvador Ilhéus via Golf 677 até Coropa e segue visual. Nível 060. Decolagem da 7, curva direita, saída coral. Aciona no transponder 0263, controle opera 120 decimal 8. Papagolfo, confirme parte do meu aberto. Região 04, vende a banda de pássaros na final da 7. 1805, Oscar, Papagolfo, e bom voo. Salvador, bom dia, 3304, então. 3304, bom dia, reportante da Juliette, para o Juliette, 3304. Salvador, 2796, para o táxi 36, a bordo, alterna Maceió, 5 horas de autonomia. Azul 2796, aguarda instruções de táxi. Aguardando. Salvador, Salvador, bom dia, aqui na 981, com informação, bom dia. Rio 9811, acione identificação, voando para a MOG para interceptar a chegada Mari, informo. Salvador opera em condições visuais, pista 10 LS X-Ray, vento 2, 10 graus com 10 nós, pH 10, 16, temperatura 26. Desça para o nível de voo 050, ajuste 109. 4, Kilo Kilo, bom dia, informação Foxtrot número 2 para cópia, aguarda. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, ciente, chame agora a torre em 198, decimal 9. 198, 95, obrigado. Para 4, não, frente 2, Juliette. Ingresso Juliette, portão 7, outra 3304. Juliette, outra 3304. Quase 2796, na passagem às duas da TAM. Após, prossegue até o ponto de espera da 10, via PAT 3, PAT 1, Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 10, 96, boa viagem. PAT 3, PAT 1, ponto de espera da 10, cedendo passagem ao Airbus 10, 96, 1295, na próxima. O Epson 9829 na escuta. Epson 9829 na escuta. Afirma, 9829. Após a passagem da TR à retaguarda, autorizado o push no PAT 3, chama pronto táxi. Após a passagem da TR à retaguarda, autorizado o push para estacionamento, reportar ataque, 9829. Gente, Mike, Juliette, Romeu, tenha frequência livre, bom pouso. Frequência livre, bom dia. Segue conforme rota. Nível autorizado 340. Decolagem da 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5125, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, gate 24299. Oscar Kilo Kilo copia. Autorizado Salvador para Sierra November Golf Sierra. Nível 055 via rota do plano. Decolagem da 17, curva à esquerda. Corredor forte restrito 1.000 pés até liberação do controle. Transponder 5114, controle 120, decimal 8. Papa Romeu, até o Juliette Sierra girando base para 17, trem baixado e travado. Até o Juliette Sierra avistado, livre pouso na pista 17, vento agora 230 graus, 8 nós. Livre pouso, Sierra. Acordo, chama a torre 1895 para acionamento, táxi de decolagem, ajuste no 0, no meio, fica aquilo, aquilo. Passa aquilo, aquilo livre, chame táxi. Salvador, bom dia, azul 2796, se aproximando, quanto espera, pronto. 796, bom dia, linha decola 10, vento 230 graus, 10 nós. A linha se decola 2796. Papa Golf, prossiga. Autorizado, chame táxi. O Kilo repassa no fundo de espera da Papa, a gente agora é na 096. Hotel Juliette Sierra, seu solo aos 29, livre Costa Marciano, 4-4. Charlie, autorizado ingresso no 7, reporte pronto. Azul 2796 decolou aos 29, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Programa Golf, rebastido para o Espera da Papá, o ajuste agora é 10116. Informo que está como número 2 no ponto de espera da Papá. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 190. Ok, autorizado via Conde, saída Conde é o nível 190, Azul 2796. Rio 989, pode dar a turma? Estou a chegada, Rio 989. Sem restrições de velocidade. Irmão alternado, Abson. Estamos com o Galeão como alternado. Graças, estou com o Abson 289829, sem livre táxi até o ponto de espera da 10, via Bate 1 na Índia, no ponto de espera Torre 1895. Ajuste no 016, boa viagem. 1.016, o atacado está autorizado, ataque em frente via Pátio 1, Índia, posto de espera, 11895, já tem um bom dia. Liberado para o índice livre de colagem 17, vento 230 graus, 119. Liberação Whisky que decolou aos 3-2, controle 120.8 no farol de Itapuã. Transfere 1208 no farol de Itapuã, na Liberação Whisky. Torre Salvador, muito bom dia, essa carga 9829 e pronto, espera o 10 próximo. Salvador, muito bom dia, essa carga 9829, ponto de espera da 10 próximo. Abissão 9829, a linha decola 10, vento 240 graus, 109. A linha decola 10, essa carga 9829. Rio 981 no controle? 981 na escuta. Estamos com uma tendência de mudança de pista e o vento já está predominando com 240 com 8 nós. Então, caso haja algum componente de cauda durante a aproximação, informe-nos para uma eventual circulação para 28 ou já antecipando, caso já tenha necessidade de ir para 28, já podemos ajustá-lo para aquela pista. Positivo. Então vamos analisar aqui, gente. Controle Salvador, 9 graus, só isso, que decolado na 17, mantendo o meu pé. Romeu 9 graus, só isso, que mantenha-se em condições visuais, corredor axé, mantendo 1 no mil pés, reposte no farol da barra. Reposta lá no farol da barra, o 9 graus, só isso. Guarda 4299. Guarda 4299. 9891 vai manter a aproximação para a pista 10, está dentro do nosso, das condições aqui da aeronave de uso, ok? Sim, tio 989. Controle Salvador, muito bom dia. APSA Cargo 9829, na sua escuta. APSA Cargo 9829.